Cheiro 29, página 266. 1, 2, 3, contou ele, conduzindo-me para a terceira passagem a contar da esquerda. Começámos a passar por umbrais circulares, tapados por uma variedade de portas artesanais. Algumas eram constituídas por reposteiros, feitos de tecidos estampados. Outras tinham grandes folhas de cartão unidas com fita isoladora. Havia uma abertura com duas portas verdadeiras, uma vermelha de madeira e outra de metal cinzento, encostadas à ombreira. 7, contou Jeb, parando em frente a uma abertura minúscula, cujo ponto mais alto mal ultrapassava a minha cabeça. A proteger a privacidade, havia um bonito biombo em verde jade, que podia dividir o espaço de uma sala de estar elegante. A seda estava bordada com um padrão em flores de cerejeira. Este é o único espaço de que me lembro, o único com condições para uma ocupação humana decente. Vai ficar vazio durante algumas semanas e, quando voltar a ser preciso, pensamos em algo melhor para ti. Encolheu o biombo para um dos lados e fomos saudados por uma luz mais brilhante que a do corredor. A sala que ele me mostrava provocou-me uma estranha sensação de vertigens, talvez por ser mais alta que ampla. No interior, parecia que se estava dentro de uma torre ou de um silo. Nunca tinha estado num desses lugares, mas era com eles que Melanie a comparava. O teto, com uma altura que duplicava a largura da sala, era composto por um emaranhado de fissuras. Elas revolviam-se em círculos, como galhos de videira, feitos de luz, quase tocando uns nos outros. Aquilo pareceu-me perigoso, instável, mas Jeb mostrou não recear qualquer aluimento, conduzindo-me mais para o interior. No chão havia um colchão duplo, com um espaço de 1 metro a rodear 3 dos seus lados. Um par de almofadas e de cobertores, amarrotados de modo diferente em cada metade do colchão, davam a entender que este quarto albergava um casal. Um pau grosso, algo parecido com o cabo de um ancinho, encostava-se à parede mais afastada, no sentido horizontal e à altura dos ombros, com as extremidades introduzidas em 2 dos buracos de queijo suíço na rocha. Sobre ele estavam pendurados 2 pares de calças de ganga e uma mão cheia de t-shirts. Junto à parede e ao lado da prateleira de roupa artesanal, havia um banco de madeira e no chão, embaixo, uma pilha de livros de bolso usados. Quem? Perguntei a Jeb, de novo em voz baixa. Este espaço pertencia a alguém, de uma maneira tão óbvia que já não conseguia sentir que estávamos sozinhos. Um dos tipos que foi no raid. Ele vai demorar algum tempo a regressar. Nessa altura, arranjamos outra coisa qualquer. Não gostava daquilo. Não do quarto, mas da ideia de ficar ali. A presença do seu inquilino era muito forte, apesar da simplicidade dos objetos pessoais. Quem quer que fosse a pessoa, não ficaria contente por me ver ali. Ia odiar. Jeb pareceu ler o meu pensamento. Ou então a expressão do meu rosto era tão evidente que ele não precisou de o fazer. Ora, ora, disse ele, não te preocupes com isso. Esta é a minha casa e este é apenas um dos muitos quartos de hóspedes de que disponho. Sou eu que digo quem é ou não é meu hóspede. Neste momento, tu és minha convidada e estou a oferecer-te este quarto. Continuei a não gostar daquilo, mas também não queria aborrecê-lo. Tranquilizei-me, pensando que não iria desarrumar nada, desde que dormisse no chão. Bem, vamos andando. Não te esqueças. 3ª, a contar da esquerda, 7ª porta. Biombo verde, acrescentei. Exatamente. Jeb levou-me de volta ao grande espaço da horta, contornando o perímetro pelo lado oposto e atravessando o maior túnel de saída. Quando passámos pelas pessoas ocupadas com a rega, elas endireitaram-se e viraram-se, com medo de meter nas suas costas. O túnel estava bem iluminado, vendo-se as frestas brilhantes, dispostas em intervalos demasiado regulares para serem naturais. Agora vamos aproximar-nos ainda mais da superfície. O ambiente vai ficar mais seco, mas também mais quente. Dei por isso quase de imediato. Em vez de sentirmos o vapor quente, parecia que estávamos dentro de um forno. O ar estava menos saturado e viciado. Conseguia distinguir a poeira do deserto na boca. À nossa frente havia mais vozes. Tentei fortalecer-me para evitar a reação inevitável. Se Jeb insistia em tratar-me assim, como uma humana, uma convidada bem-vinda, tinha de me habituar a isso. Não havia razão para deixar que me perturbassem, vezes e vezes sem conta. De qualquer maneira, o meu estômago reagia já com convulsões. Este é o caminho para a cozinha, informou Jeb. Tinha começado por pensar que estávamos noutro túnel cheio de pessoas. Encostei-me à parede, tentando manter-me à distância. A cozinha era um corredor longo, com um teto elevado e mais alta que espaçosa, tal como as minhas novas instalações. Havia ali muita luz e calor. Em vez das fissuras estreitas na rocha maciça, este sítio estava munido de grandes aberturas. É evidente que não podemos cozinhar durante o dia, por causa do fumo, compreendes? Por isso, até ao cair da noite, usamos isto principalmente como refeitório. As conversas tinham-se interrompido de repente, pelo que tudo o que Jeb dizia tornara-se perfeitamente audível. Tentei ocultar-me atrás do seu corpo, mas ele continuou a seguir em frente. Tínhamos vindo interromper o pequeno almoço, ou talvez se tratasse do almoço. Neste sítio, os humanos, quase 20, numa contagem rápida, estavam muito próximos. Não era como na grande caverna. Desejava manter os olhos no chão, mas não conseguia evitar que eles circulassem rapidamente pela sala, jogando pelo seguro. Senti o corpo a retesar-se, pronto para fugir, mesmo não sabendo em que direção. Havia grandes pilhas de pedra encostadas a cada um dos lados. Na sua maior parte, eram rochas vulcânicas avermelhadas e irregulares, com uma substância mais clara, cimento, disposta entre elas, agregando-as. Os topos das pilhas eram formados por várias pedras, mais acastanhadas e chatas. A mesma argamassa cinzenta clara tinha sido usada para as manter seguras. O produto final correspondia a superfícies relativamente lisas, parecidas com balcões ou mesas. Era evidente que eram usadas com as duas finalidades. Os humanos sentavam-se junto a algumas ou encostavam-se a outras. Reconheci o pão cacete que eles mantinham em suspenso entre a mesa e a boca, paralisados de espanto perante Jeb e a sua excursão com uma só pessoa. Conhecia alguns deles. Sharon, Maggie e o médico constituíam o grupo mais próximo. A prima e a tia de Melanie fulminaram Jeb com o olhar. Tive a estranha sensação de que podia fazer o pino e cantar a plenos pulmões canções retiradas da memória de Melanie, que elas iriam continuar a não olhar para mim. Mas o médico fitou-me com uma curiosidade genuína e quase amigável que me fez gelar os ossos. Ao fundo daquela sala, em forma de corredor, distingui o homem alto, de cabelo negro azeviche, e o meu coração deu um salto. Pensava que Jared levaria os irmãos hostis com ele para tornar a luta de Jeb pela minha vida um pouco mais fácil. Pelo menos era Ian, o mais novo, que só muito tarde tinha desenvolvido uma consciência. Não era tão mau como se fosse Kyle a ficar, mas essa consolação não abrandou a minha pulsação acelerada. Ficaram cheios, assim de repente? Perguntou Jeb com sarcasmo, elevando o tom de voz. Perdemos o apetite, resmungou Maggie. E tu? Perguntou ele, virando-se para mim. Estás com fome? A assistência foi percorrida por um murmúrio de desagrado. Abanei a cabeça, um movimento leve, mas nervoso. Nem sequer percebia se sentia fome, mas não conseguiria comer à frente daquela multidão, desejosa de me devorar. Bem, eu estou, resmuniou Jeb. Começou a percorrer a ala entre os balcões, mas eu não fui atrás dele. Não aguentava a ideia de ficar a uma distância curta do resto das pessoas. Mantive-me no sítio onde tinha parado, encostada à parede. Apenas Sharon e Maggie ficaram a observá-lo, a dirigir-se para um recipiente de plástico colocado em cima de um balcão e a tirar um pão. Os restantes ficaram a olhar para mim. Tinha a certeza de que eles me atacariam repentinamente se me mexesse um milímetro. Tentei não respirar. Bom, vamos continuar a andar, propôs Jeb, debatendo-se com um grande pedaço de pão na boca e caminhando na minha direção num passo pachorrento. Parece que ninguém está a dar atenção ao almoço. Esta malta distrai-se com facilidade. Depois do primeiro momento em que reconhecia alguns humanos que podia nomear, ficara de atalaia, à espera de algum movimento súbito, sem me fixar no rosto de ninguém. Por isso, só reparei em Jamie quando ele se levantou. Tinha menos um palmo de altura que os adultos junto dele, mas era mais alto que duas crianças mais novas, debruçadas sobre o balcão ao seu lado. Saltou do banco com ligeireza e veio atrás de Jeb. Apresentava uma expressão tensa e concentrada no rosto, como se tentasse resolver mentalmente uma equação difícil. Examinou-me com os olhos semicerrados enquanto se aproximava, mesmo colado a Jeb. Naquele momento, eu não era a única da sala a suster a respiração. Os olhares dos outros vacilavam entre o rosto do irmão de Melanie e o meu. Oh, Jamie, pensou Melanie. Ela detestava aquela expressão triste e adulta no rosto dele. E provavelmente eu detestava ainda mais. Sentia-me mais culpada que a minha hospedeira por a ter trazido para ali. Se ao menos pudéssemos fazer com que ela desaparecesse. Melanie soltou um suspiro. É demasiado tarde. O que podíamos fazer agora para melhorar isso? A minha pergunta tinha apenas um sentido retórico. No entanto, dei comigo em busca de uma resposta. E o mesmo aconteceu a Melanie. No pequeno segundo de que dispunhamos para meditar sobre o assunto, não descobrimos nada. Eu tinha a certeza de que não havia nada a fazer. Mas ambas sabíamos que haveríamos de procurar de novo, quando esta excursão idiota terminasse e tivéssemos a hipótese de pensar, se vivêssemos o tempo suficiente. O que queres, miúdo? Perguntou Jeb sem o olhar. Apenas saber o que estás a fazer, respondeu Jamie, esforçando-se por usar um tom indiferente, mas quase sem o conseguir. Jeb parou ao aproximar-se de mim e virou-se para Jamie. Vou levá-la numa excursão através dos nossos sítios. Exatamente o que costumo fazer com cada recém-chegado. Ouviu-se um outro murmúrio de desagrado. Também posso ir? Perguntou Jamie. Vi Sharon agitar a cabeça com veemência, traduzindo uma expressão revoltada. Jeb ignorou-a. Não me oponho, se te portares bem. Jamie encolheu os ombros. Claro que sim. Nessa altura tive de me mexer para entrelaçar os dedos à minha frente. Desejava tanto afastar o cabelo desgrenhado dos olhos de Jamie e em seguida deixar o meu braço envolver-lhe o pescoço. Algo que não pareceria bem, tinha a certeza. Vamos, disse Jeb para ambos. Levou-nos pelo caminho de onde tínhamos vindo, seguindo ao meu lado, com Jamie do outro. Este parecia tentar pôr os olhos no chão, mas estava sempre a olhar para mim de soslaio, da mesma forma que eu não conseguia deixar de o fazer. Sempre que os nossos olhares se cruzavam, desviávamos rapidamente a cabeça. Já tínhamos percorrido cerca de metade do extenso corredor quando ouvi uns passos sorrateiros atrás de nós. Reagi de forma instantânea e irracional. Desviei-me para um dos lados do túnel, envolvendo Jamie com o braço para o arrastar comigo, de modo a colocar-me entre ele e o que quer que me iria acontecer. Ei! Protestou Jamie, sem sacudir o meu braço. Jeb reagiu com a mesma rapidez. A arma girou para fora da tira de couro, com a velocidade de um raio. Tanto Ian como o médico levantaram as mãos acima da cabeça. Nós também nos vamos portar bem, prometeu o médico. Tornava-se muito difícil acreditar que este homem, de falinhas mansas, com uma expressão amistosa, era o torturador de serviço. A sua aparência benigna tornava-o ainda mais aterrador. Numa noite escura e sinistra, era natural que alguém se enchesse de cautelas e que estivesse pronto para reagir. Mas num dia luminoso e soalheiro, como poderia alguém querer fugir quando não desconfiava de qualquer perigo? Jeb lançou um olhar furtivo a Ian, virando o cano da carabina na mesma direção. Não quero causar problemas, Jeb. Terei tão bons modos como o Doc. Ótimo, disse Jeb secamente, voltando a guardar a arma. Só quero que não me ponham à prova. Há muito tempo que não mato alguém e sinto falta dessas emoções. Soltei uma exclamação de sobressalto. Ao ouvi-la, todos se voltaram, apercebendo-se da minha expressão de horror. O médico foi o primeiro a começar a rir, mas até Jamie se juntou a ele por breves momentos. É uma brincadeira, segredou-me. Desviou a mão do lado do corpo, como se fosse apanhar a minha. No entanto, rapidamente a enfiou no bolso dos calções. Deixei o meu braço, ainda esticado numa posição protetora à frente do corpo dele, cair também. Bom, o dia está a passar, disse Jeb, ainda ligeiramente carrancudo. Não estou para ficar à vossa espera, por isso comecem todos a mexer-se. Antes de terminar de falar, já tinha recomeçado a andar num passo firme.